Ficheiro 21. Apesar de não tomar parte na conversa sobre cavalos, não me sentia deslocada ali. O velho Alec agia como se eu fosse apenas parte da paisagem. E embora Jamie lançasse um olhar na minha direção de vez em quando, também ele gradualmente passou a ignorar-me, à medida que a conversa resvalava para os ritmos escorregadios do gaélico. Sinal seguro do envolvimento emocional de um escocês no assunto. Como eu não percebia nada do que era dito, o som parecia-me tão tranquilizador como o zumbido das abelhas nas flores das urzes. Estranhamente satisfeita e sonolenta, afastei todos os pensamentos sobre as suspeitas de Colm, a gravidade da minha situação e outras ideias perturbadoras. Basta a cada dia o seu problema. Pensei preguiçosamente, resgatando a citação bíblica dos recessos da memória. Pode ter sido o frio causado por uma nuvem que encobriu o sol, ou a alteração do tom da conversa dos homens, que me despertou, algum tempo depois, por terem voltado a falar inglês, num tom grave, já não aquela conversa descontraída dos aficionados de cavalos. Falta apenas uma semana para a assembleia, rapaz. Dizia Alec. Já resolveste o que vais fazer? Jamie exalou um longo suspiro. Não, Alec, ainda não. Às vezes penso de uma maneira, às vezes de outra. É bom estar aqui, a trabalhar com os animais e consigo. A voz do jovem pareceu ostentar um sorriso que desapareceu quando continuou a falar. E o Colm prometeu-me que, bem, o senhor não sabe nada sobre isso. Mas beijar o ferro da espada, mudar o meu nome para Mackenzie e renegar as minhas origens? Não, não consigo decidir-me a fazer isso. Teimoso como o teu pai é o que és, observou Alec, embora as palavras carregassem um tom de aprovação contrariada. Às vezes pareces-te muito com ele, apesar de seres alto e louro como a família da tua mãe. Conheceu-o? Jamie soou interessado. Há um pouco, e ouvi muitas coisas. Estou aqui em Lehore desde antes do casamento dos teus pais, sabes? E ao ouvir o Dougal e o Colm falarem do Black Brian, parecia que ele era o próprio diabo, se não pior. E a tua mãe, a Virgem Maria, raptada e levada para o inferno por ele. Jamie riu-se. E eu sou como ele, então? Tudo isso e muito mais, rapaz. Sim, percebo porque não podes admitir ser um homem do Colm. Mas há considerações em contrário, não? Se for preciso lutar pelo Stuart, digamos, e o Dougal conseguir o que quer, fica no lado certo nesta luta, rapaz, e terás as tuas terras de volta e muito mais, independentemente do que o Colm fizer. Jamie respondeu com o que eu considerava um ruído escocês. Aquele som indeterminado, grave, do fundo da garganta, que pode ser interpretado praticamente de qualquer modo. Esse som específico parecia indicar alguma dúvida quanto à probabilidade de resultado tão desejável. Sim, disse. E se o Dougal não conseguir fazer valer a sua vontade, o que acontece? Ou se a luta for contra a casa do Stuart? Alec emitiu o seu próprio som gutural. Então ficas aqui, rapaz. Serás o estribeiro-mor no meu lugar. Não vou durar muito mais e nunca vi ninguém melhor com cavalos do que tu. O grunhido modesto de Jamie indicou agradecimento pelo elogio. O homem mais velho continuou sem dar ouvidos a tais interrupções. Os Mackenzie também são teus parentes. Não se trata de renegares o teu sangue. E ainda há outras considerações. A sua voz adquiriu um tom de zombaria, como a menina Lauger, talvez? Obteve outro grunhido em resposta, este indicando constrangimento e rejeição da ideia. Ora vamos, rapaz, um jovem não se deixa espancar por uma rapariga pela qual não sente nada. E sabes que o pai não vai deixar que ela se case fora do clã. Ela é muito nova, Alec, e tive pena dela, disse Jamie, defendendo-se. Não há mais nada. Desta vez coube a Alec emitir o ruído escocês, um resfolegar gutural repleto de incredulidade e ironia. Vai contar essa a outro, rapaz. Não enganas ninguém. Bem, ainda que não seja pela Laugier, e podias sair-te muito pior. Serias melhor partido se tivesses um pouco de dinheiro e um futuro, como terias se fosse o próximo estribeiro-mor. Podias escolher a rapariga que quisesses, se uma delas não te escolher primeiro. Alec resfolegou, com aquela risada meio engasgada de um homem que raramente ri. Pior que moscas no mel, rapaz. Sem um tostão e sem nome, como agora, as raparigas ainda suspiram por ti. Eu vi-as. Mais arquejos irónicos. Nem esta Sassenach consegue ficar longe de ti. E ela que acaba de ficar viúva. Para evitar o que prometia ser uma série de observações pessoais, cada vez mais desagradáveis, decidi que estava na hora de me mostrar oficialmente acordada. Espreguiçando-me e bocejando, sentei-me, esfregando os olhos ostensivamente, para evitar olhar para qualquer um dos interlocutores. Acho que adormeci, disse pestanejando. Jamie Corrado mostrava-se exageradamente interessado em arrumar o que restara do piquenique. O velho Alec fitou-me, aparentemente reparando em mim pela primeira vez. Interessa-se por cavalos? Perguntou. Naquelas circunstâncias, não poderia dizer que não. Concordando que os cavalos eram muito interessantes, fui brindada com uma exegese detalhada sobre a potra no corral, agora sonolentemente parada. A cauda abanar-se preguiçosamente de vez em quando, por causa de uma ou outra mosca. Pode vir vê-los quando quiser, concluiu Alec, desde que não se aproxime tanto que perturbe os animais. Sabe, eles têm de trabalhar. Aquilo tinha a óbvia intenção de me dispensar, mas fiquei irredutível, lembrando-me do meu propósito original de ter ido até lá. Sim, terei mais cuidado da próxima vez, prometi. Mas antes de voltar para o castelo, queria verificar o ombro de Jamie e retirar as ligaduras. Alec assentiu devagar, mas, para minha surpresa, foi Jamie quem recusou os meus cuidados, virando-se para voltar ao corral. Ah, isso vai ter de esperar um pouco, disse ele, desviando o olhar. Hoje ainda há muito que fazer. Talvez mais tarde, depois da ceia, hein? Achei aquilo estranho. Antes não estava com nenhuma pressa de voltar ao trabalho. De qualquer modo, não podia forçá-lo a submeter-se aos meus cuidados se ele não queria. Encolhendo os ombros, concordei em encontrá-lo depois do jantar e virei-me para começar a subir a colina em direção ao castelo. Enquanto subia, considerei a forma da cicatriz na cabeça de Jamie. Não era uma linha reta, como seria feita por uma espada larga inglesa. O ferimento era curvo, como se tivesse sido feito por uma lâmina bem curva. Uma lâmina como a de um machado de Lochaber, o antigo machado de guerra dos escoceses. Mas, até onde eu sabia, essas armas assassinas foram... Não, eram, corrigi mentalmente, usadas apenas por membros de clãs. Só quando já me afastara consideravelmente é que me ocorreu. Para um jovem fugitivo com inimigos desconhecidos, Jamie confiara demasiado numa estranha. Deixando a cesta do piquenique na cozinha, voltei ao consultório do falecido Beaton, agora imaculadamente limpo, após a visita das vigorosas auxiliares da Sra. Fitz. Até as dezenas de frascos no armário reluziam na pouca luz que entrava pela janela. O armário parecia um bom lugar por onde começar, com o inventário das ervas e medicamentos já existentes. Eu passara algum tempo na noite anterior, antes do sono me dominar, a folhear o livro de couro azul que levara. Tratava-se do Guia Prático do Físico, uma relação de receitas para o tratamento de diversos sintomas e doenças cujos ingredientes estariam aparentemente dispostos diante de mim. O livro dividia-se em várias secções: quebra-febres, vomitórios, electuários, trociscos, emplastros diversos e suas aplicações, decocções e teriagas, além de uma extensa secção ameaçadoramente intitulada Purgantes. Lendo algumas das receitas, a razão para a falta de êxito do falecido Davy Beaton tornou-se óbvia. Para dor de cabeça, dizia um dos registros, pegue numa bola de estrume de cavalo, que deve estar cuidadosamente seca, faça-a em pó, dilua-a em cerveja quente e ingira. Para convulsões em crianças, 5 sanguessugas a serem aplicadas atrás da orelha. E algumas páginas mais adiante, decocções feitas de raízes de celidónia, açafrão das Índias e sumo de 200 bichos de conta, são de grande utilidade em casos de icterícia. Fechei o livro, admirada com o grande número de pacientes do falecido doutor, que, segundo o seu meticuloso livro de registro, não só sobreviveram ao tratamento que lhes fora prescrito, como realmente se curaram dos seus males originais. Havia um grande frasco de vidro castanho com várias bolas de aparência suspeita, e diante das receitas de Beaton eu fazia ideia do que deveriam ser. Virando, li triunfantemente a etiqueta escrita à mão, estrume de cavalo. Imaginando que tal substância não devia melhorar com o tempo de armazenamento, separei o frasco cuidadosamente sem o abrir. Investigações subsequentes mostraram que Purles Ovis era uma versão latinizada de uma substância similar, desta vez proveniente de ovelhas. Orelha de rato também demonstrou ser de natureza animal, em vez de herbácea. Afastei um frasco de minúsculas orelhas rosadas e secas, com um estremecimento. Estava intrigada com os porcélios, que pareciam ser um ingrediente importante em vários remédios, de modo que fiquei satisfeita ao ver um frasco transparente, fechado com uma rolha de cortiça, com esse nome na etiqueta. O frasco estava meio com o que pareciam ser pequenas pílulas cinzentas. Não tinham mais do que meio centímetro de diâmetro e eram tão perfeitamente redondas que admirei as habilidades farmacêuticas de Beaton. Aproximei o frasco do rosto, intrigada com leveza. Então vi as finas estrias transversais de cada pílula e as pernas microscópicas dobradas lá dentro do vinco central. Devolvi o frasco rapidamente à prateleira, limpando a mão ao avental, e fiz mais uma anotação na lista mental que estava a compilar. Para porcélios, leia-se bichos de conta. Havia diversas substâncias mais ou menos inofensivas nos potes de Beaton, bem como vários com ervas secas ou extratos que poderiam ser úteis. Encontrei um pouco de rizoma de lírio e o vinagre aromatizado que a senhora Fitz usara para tratar os ferimentos de Jamie McTavish. Também encontrei angélica, absinto, alecrim e algo etiquetado como habeas fétido. Abri o frasco cautelosamente, mas não se tratava de nada além das pontas tenras de galhos de abeto, e uma agradável fragrância balsâmica desprendeu-se do frasco destapado. Deixei-o aberto e pô-lo sobre a mesa para perfumar o ar na salinha escura, enquanto continuava o meu inventário. Deitei fora frascos de caracóis secos, óleo de minhocas, que parecia ser exatamente isso, vinum milepedatum, centopeias trituradas e embebidas em vinho, pó de múmia egípcia, um pó de aparência indefinida, cuja origem me pareceu mais provável ser um sedimento de beira de rio do que o túmulo de um faraó, sangue de pombos, ovos de formiga, vários sapos secos laboriosamente envolvidos em musgo e crânio humano em pó. De quem? Perguntei-me. Levei quase a tarde inteira a terminar a inspeção do conteúdo do aposento. Quando acabei, havia uma grande pilha de frascos, caixas e potes colocados do lado de fora da porta do consultório para ser levada para o lixo e uma coleção bem menor de itens possivelmente úteis, de novo guardados no armário. Durante um bom tempo, considerei um grande pacote de teias de aranha, hesitando sobre o que fazer com elas. Tanto o guia de Beaton como as minhas próprias lembranças vagas de medicina popular Diziam que a teia de aranha era eficaz em pensos. Enquanto a minha tendência era considerar tais usos extremamente anti-higiênicos, a experiência com ligaduras de linho à beira da estrada mostrara-me a necessidade de ter alguma substância adesiva e com propriedades absorventes para os pensos. Finalmente, coloquei o pacote de teias de aranha de novo no armário, decidindo ver se haveria algum meio de esterilizá-las. Sem ferver, pensei, talvez o vapor pudesse limpá-las sem destruir a capacidade adesiva. Esfreguei as mãos ao avental, examinando a ideia. Já havia inventariado praticamente tudo, exceto a arca de madeira junto à parede. Abri a tampa e recuei imediatamente diante do mau cheiro libertado. A arca era o repositório do lado cirúrgico das atividades de Beaton. Dentro havia serras, facas, bisturis e outros instrumentos de aparência sinistra, parecendo mais adequados à construção de prédios do que aos delicados tecidos humanos. O cheiro fétido aparentemente provinha do facto de David Beaton não ter visto a necessidade de limpar os seus instrumentos entre uma utilização e outra. Fiz uma careta de nojo diante das manchas escuras em algumas das lâminas e fechei a arca, batendo com a tampa. Arrastei a arca em direção à porta, pretendendo dizer à senhora Fitz que os instrumentos, uma vez adequadamente fervidos, deveriam ser dados ao carpinteiro do castelo, se houvesse tal personagem. Um movimento atrás de mim alertou-me a tempo de evitar colidir com a pessoa que acabava de entrar. Virei-me e vi dois homens, um sustentando o outro, que cocheava. O pé magoado estava envolvido num monte de trapos manchados de sangue vivo. Olhei em volta, em seguida apontei para a arca, por falta de melhores acomodações. Sente-se, disse. Tudo indicava que a nova médica do Castelo Léor começara a atender os seus pacientes.